Criada no dia 27 de abril de 2015, a página Virei Jornalista conta com mais de 85 mil seguidores no Facebook e quase 32 mil no Instagram. Hoje, vou conversar com o jornalista e criador da página, Júnior Caritel. Olá, Caritel! Como surgiu a ideia da página? Oi, Aline, tudo bem? Então, a página foi uma criação de impulso. Estava querendo criar alguma coisa voltada para a minha área, né? Porque eu sou jornalista e eu sentia falta disso. Eu conhecia só uma página que era o Jornalismo da Depressão. E eu via que ele postava, fazia postagens bem esporádicas de vez em quando, e quando postava, as pessoas comentavam muito, repercutia bastante. Aí eu pensei, por que não criar uma página voltada também à minha profissão, né, à profissão de jornalista, mas só que com postagens diárias. Aí eu coloquei isso como meta, queria postar todos os dias e eu procurava alguma postagem relacionada, reportagem, algum programa de TV, algum meme, e isso foi dando certo. Você imaginava que hoje a página Virei Jornalista seria um dos maiores segmentos jornalísticos? Eu tinha um objetivo, né, de ser reconhecido, mas eu não imaginava que eu ia alcançar tanta gente. Já teve publicações que eu fiz que eu tive 600 mil de alcance de pessoas. E já teve publicação também que eu tive 300 mil visualizações. Então, isso para mim é muito gratificante. Ter jornalistas renomados que também seguem a página, curtem a página. Cristiane Pelágio é uma seguidora da página. A Leilani Neubert também segue a página. Então, quando eu vejo essas pessoas que estão me seguindo e são pessoas que têm um nome no jornalismo, né? Um nome de peso, me deixa muito gratificante. E quando que você percebeu que a página estava ficando popular? Quando eu postava alguma coisa, em questão de minutos, as pessoas já comentavam, marcavam um amigo, e quando chegavam em mim pessoalmente e comentavam: "Nossa, aquilo que você postou é isso e aquilo". Então, aí eu pensava: "Nossa, tá gerando polêmica, tá dando alguma repercussão". Aí isso para mim já era um sinal de bons resultados, né? Que estava gerando alguma polêmica ou um bom resultado também, né? E como que você seleciona essas postagens no, na página? Eu costumo dizer que é muito de feeling mesmo. É uma coisa que eu percebo e paro para pensar. Vai dar alcance, vai dar acesso. Por exemplo, quando chega sugestões para mim, eu vou selecionando com mais ou menos o que me atrai. Eu, como internauta, eu estou ali vendo uma publicação. Será que aquilo ali vai me chamar a atenção? Então, eu vou mais ou menos por esse critério. Teve alguma postagem assim que você colocou na página e que repercutiu e que você assim ficou incrivelmente encantado? Quando você me fez essa pergunta, me veio na cabeça quando eu fiz um mês de lives. Toda segunda-feira eu fazia lives com alguns jornalistas, né? Então eu entrevistei Isabelle Benito, que é do SBT Rio, a Verusca Donato, que é da Globo. E teve um dia que eu entrevistei o Léo Dias. Algum jornalista do UOL viu a entrevista, o depoimento do Léo, e publicou isso no site. E virou até home do UOL. Então, a publicação que ele deu no Virei Jornalista foi parar no UOL. Então, isso para mim foi muito bacana. É um peso para minha página, né? Ser reconhecido e parar no site de tanta credibilidade, né? Que é o UOL. Quais são os planos futuros da página? Você pensa em criar algum canal assim para repercutir mais? Penso, inclusive, já está praticamente em andamento. Alguns vídeos das lives, como eu falei anteriormente, já estão lá disponíveis como forma de colocar conteúdo na página, mas também em breve vão ter vídeos novos, inéditos e com conteúdo diferente do que tem no Instagram e no Facebook. Obrigada, Caritel. O papo de hoje foi com o Júnior Caritel, jornalista e criador da página Virei Jornalista. Aline Carrijo, para a Rádio UIM.